Então vamos abrir aí, vai. Romanos 3. Romanos é a primeira carta de Paulo. Então nós temos Novo Testamento aí, os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E depois temos Atos, que é o livro que conta a história dos apóstolos depois que Jesus ressuscitou. E depois começam as cartas. E a primeira carta é a carta de Paulo aos Romanos. Então a gente abre lá em Romanos 3, versículo 23. Tem que ir lá para o Novo Testamento. Tem que ir lá para o Novo Testamento, Renato. Tá, não tá aqui o Novo. Ah, o teu é só o Novo, esse aí? É, não. Ah, tá. Então, Romanos, isso. 30. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, tu tá no Velho Testamento. Ah, tá. Entendeu? Aí, Lucas, Atos, aí, o próximo carta aí, Romanos, isso aí. Romanos 3, versículo 23. Olha que palavra forte que Paulo fala. Romanos 3, versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados, estão da glória de Deus. Vê que aqui o Paulo não faz nenhuma exceção. Não tem exceção aqui. Ele fala o seguinte: todo mundo pecou. Todo mundo peca. Sem exceção. E está todo mundo está afastado de Deus. Essa é uma palavra forte, hein? Agora, por que que Paulo está falando isso? O que que ele quer dizer com que estão todos afastados de Deus? Vocês se sentem afastados de Deus? Não, não. Então, por que que Paulo está falando aqui? Todos pecaram e todos estão afastados de Deus. Paulo está falando aqui da condição natural do homem. Aquele homem que herdou o pecado lá do primeiro homem, de Adão, que tem aquilo que a gente chama de pecado original. Esse pecado original, que é um defeito de fabricação nosso, ele nos impele o tempo todo a fazer as coisas não tão corretamente. Então Paulo fala assim, ó, todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem essa tendência ao erro. Todo ser humano. Porque isso está no gene do ser humano. Isso está ali dentro de cada um. Isso já é fruto do pecado lá atrás. Em Romanos 7, versículo 19, Paulo fala assim, ó. Vê se vocês não se veem nisso que Paulo fala. Romanos 7, 19. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, ah, esse eu faço. Aí ele fala mais lá embaixo, miserável homem que eu sou. Não é assim que a gente se sente às vezes? Oh, eu queria tanto, né, fazer as coisas certinho, mas vou lá e piso no tomate, escorrego na banana. É uma coisa... Por quê? Porque isso é uma coisa, é o nosso defeito de fabricação. É aquilo, é o nosso problema já lá dentro, que nós temos, que já é uma herança. É, e por isso que Paulo fala que não tem ninguém que não tenha isso. Todo mundo tem isso, ele até se incluiu nisso. Eu não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que eu não quero. Mas a gente se acostumou a entender pecado como o quê? O que para vocês é pecado? Me digam. Quando a gente fala pecado, o que é pecado? Traição. Tem várias coisas que é pecado. Várias coisas. Vamos me dando exemplos. Deixar consentimento comigo. Vê aí o que vocês estão me falando. Vocês estão me dando exemplos de pecado, certo? Então, pecado, grosso modo, seria o quê? A gente fazer certas coisas que são pré-determinadas como erradas. Isso é pecado, né? Na nossa cabeça. Pecado é fazer aquilo que, é, que a Bíblia ensina que é errado. Bom, realmente, o que a Bíblia ensina que é errado é pecado. Mas a gente não pode ficar só nesse entendimento de pecado. Porque se a gente ficar nesse entendimento de pecado, o que, que vai acontecer? A gente vai virar legalista. Ó, isso é pecado. Isso não é. Ó, eu posso fazer tatuagem? Ah, eu posso colocar um piercing? Ah, eu posso fazer essas coisas? A gente vai, não, a gente vai ficar discutindo questões que não são tão importantes quando comparadas com aquilo que a gente falou antes, com a eternidade. Quando a gente tem essa visão de pecado pequenininha, que é só fazer o que é errado, pá, pá, a gente ainda não entendeu exatamente o que é pecado. Vamos tentar entender o que é pecado hoje. Pecado, a gente entende assim, é uma agressão à lei, é uma transgressão e tal. Mas se a gente pensar desse modo, a gente vai cair no quê? Num legalismo bobo. Ah, a gente vai ficar aqueles caçadores do pecado, entendeu? Fica buscando pecado. Ó, aquele cara ali jogou na Mega Sena. Ó, aquele ali olhou pra mulher do outro e tal. Aquelas coisas que a gente já sabe que são pecados. Mas a gente vai ficar vivendo e achando que pecado é só isso. E aí o que que acontece, gente? Se a gente entender pecado desse jeito, a gente vai ficar caminhando muito próximo de uma coisa muito perigosa, que é o orgulho. Por quê? Se você acha que pecado é simplesmente fazer coisas que são ditas erradas, ao mesmo tempo você vai achar que não pecar é não fazer essas coisas. E aí você é superior. Porque você acha que pecado é uma coisa tão simples de entender que você vai simplesmente se sentir superior. Então é aquela coisa, né? Eu nunca roubei, como é que é? Eu nunca matei, roubei, me prostituí, né? Tem aquela personagem. Aí acho que só porque não fez essas coisas, então eu sou santo. Já sou livre de pecado. Opa! Será que é só isso? Se fosse isso, a gente estaria vivendo uma coisa muito mais simples, mas ao mesmo tempo, a gente poderia, de repente, nos salvarmos a nós mesmos. Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar para um mosteiro, vou virar um eremita, vou morar numa caverna, só vou ficar lendo a Bíblia, orando e meditando, e vou esperar o dia que eu vou morrer, e aí eu vou para o céu, porque eu não pequei. Não precisa nem de Cristo. Para que Cristo? Eu não pequei, já estou limpo. É assim que funciona? O que eu vejo nas igrejas hoje, assim, as pessoas, principalmente quando se convertem, quando se convertem não, a vida toda, algumas, elas ficam caçando o pecado dos outros, sabe? Olha, isso aí está errado, isso aí está mal. Bom, nós sabemos que as coisas são erradas, mas quem faz isso está entendendo a questão do pecado de maneira muito pequenininha. E não está entendendo exatamente o que é o pecado e como ele fere a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse orgulho, porque tem uma coisa chamada orgulho espiritual, que eu considero muito pior do que o orgulho normal, né? Porque, por exemplo, se eu sou um cara... sou um bonitão, né? As meninas me acham bonito e tal. Aí eu fico orgulhoso por causa disso. Ah, pelo menos eu tenho alguma coisa por que me orgulhar, vá. Né? Mas o orgulho espiritual, você acaba se orgulhando de uma coisa que não te pertence. Ou de uma coisa que não é real. Você acaba se orgulhando de coisas que são o Espírito Santo que dá. Deus te dá dons, às vezes dons miraculosos. Deus te dá respostas de oração. Às vezes você pode orar para uma pessoa, essa pessoa ser curada. Às vezes você pode fazer uma pregação e essa pregação tocar a vida. Às vezes você pode pregar o evangelho para alguma pessoa e ela, né, se converter. E isso, às vezes, pode trazer orgulho para você. E aí você vai se orgulhar de uma coisa que não te pertence. Porque se você prega, se você evangeliza, se você curou com a oração, Isso tudo só aconteceu porque Deus fez a obra. Então tome muito cuidado para não cair no orgulho espiritual, porque o orgulho espiritual é muito perigoso. Porque o orgulho material, pá, a gente já sabe que o cara é orgulhoso, uma hora ele vai se convencer disso, vai se arrepender, mas o orgulho espiritual, ele se traveste de santidade. O cara é orgulhoso, mas se acha um santo, se acha um perfeito. Então tome muito cuidado com o orgulho espiritual. E o orgulho espiritual normalmente é fruto disso, desse entendimento de pecado pequeno. Esse entendimento de pecado, ele é uma forma de você amesquinhar as coisas de Deus. Você acha que Jesus Cristo morreu na cruz só para dizer depois ou antes? Ou só para deixar para a gente algumas regrinhas para cumprir? Você acha que foi para isso que Cristo morreu na cruz? Ele morreu na cruz para depois você saber, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E virar religioso ou legalista. É para isso que Jesus morreu na cruz? Eu acho que não. Acho que Jesus morreu na cruz para algo muito maior. Para um entendimento muito maior. Quando Cristo se entregou naquela cruz, ele estava nos libertando dessa condenação que já estava certa, e ao mesmo tempo ele estava abrindo para a gente uma compreensão da verdade que ainda não estava manifestada. A Bíblia fala que isso que nós temos, que é esse entendimento dessa eternidade com Cristo, dessa salvação, era um mistério que estava guardado dentro do coração de Deus. Ele sabia. Mas a ninguém havia sido revelado, e a Bíblia fala que não havia sido revelado nem para os anjos, nem potestades. Então, quando Jesus morre naquela cruz, o que ele faz é descortinar um mistério. Um mistério que estava, né, por ser um mistério, escondido. De repente, ele abriu e falou, ó, é o seguinte, a salvação é para vocês, e essa salvação vai abrir a vida eterna. Vocês agora vão poder morar com Deus para todo sempre, viver com Deus para toda a eternidade. Então, eu não posso entender que Jesus morreu na cruz só para deixar umas regras para a gente seguir, aqueles que fizerem as regras certinhas vão para o céu. Não é isso. Nós cremos, uma coisa que nós cremos assim profundamente, o cristão protestante tem isso como regra básica de fé. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Nós somos salvos porque nós cremos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque nós fazemos bondade, porque nós fazemos coisinhas certas. Não, nós somos salvos porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ah, Fábio, mas então não preciso fazer bondade, né? Não, gente, a gente já falou sobre isso. As coisas boas que nós fazemos são consequência da nossa fé. Isso está na carta de Tiago. E Jesus fala uma coisa, pelo fruto vos conhecereis. Quais são os frutos que nós damos? Não pensa que ser cristão é da boca. Ah, eu sou cristão. Está cheio de cristão aí. Está cheio de cristão aí defendendo um bocado de coisa que não é para defender. Está cheio de cristão aí defendendo as ideias mais mirabolantes. Porque ser cristão de boca é fácil. Mas verdadeiro cristão é aquele que vive e aquele que mostra na sua vida as obras de Cristo. Esse cristão é salvo por causa dessas obras? Não, não, ele é salvo por causa da fé dele. Essas obras são o fruto da fé dele. Vocês conseguem entender isso, né? Então, nunca tentem dar uma de bonzinho perante Deus. Ele conhece vocês melhor do que vocês mesmos. E ele sabe, como está na palavra dele, que todos nós somos pecadores. Então, não adianta tentar dar uma de bonzinho para Deus. O que nós temos que ser diante de Deus é sinceros. E abrir o nosso coração. Sabe o que significa a palavra pecado? Alguém sabe? A palavra pecado no original tem um significado. Sabe qual é? Errar. Errar o alvo. A palavra pecado significa isso. É como se você... Errar o alvo. Errar o alvo. Então é como se você atirasse, tem um alvo para você acertar, é, pegasse uma flecha, arco e flecha, você atira e erra o alvo. É, esse sentido da palavra explica tudo. Mas quando a gente atira uma flecha, a gente quer acertar no lugar certo, a gente não quer acertar no lugar errado. Mas erra. Mas erra. O que seria o alvo? O alvo seria a vontade de Deus. É o alvo. O objetivo de todo cristão não é fazer a vontade de Deus. Toda vez que nós erramos esse alvo, nós pecamos. Então não tem pecado. E existe pecado? Existe. Toda vez que você não faz a vontade de Deus, você está pecando. Entendeu? Então, os mandamentos. Vamos estar lá no Antigo Testamento. Os mandamentos, né? Fala um mandamento. Um só. Os alvos, né? Fala um mandamento. Exemplo. Vou ter... Qualquer exemplo. Lá atrás, né? Pode ir, pode ir. Tu conhece. Guardar o sábado. Bom, mas o guardar o sábado você tem que entender. Jesus Cristo já quebrou isso. O sábado se tornou agora, o nosso sábado é todo dia. Tá? Então, isso aí eu sou muito, né, fechada, né? Você pega um outro exemplo. Não matarás. Se você matar, você está pecando. Por quê? É vontade de Deus que você mate alguém? Não. Agora eu vou dar um outro exemplo dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Certo? Então, se você adulterar, você está pecando. Mas, e se você pensar em adulterar, querer adulterar? Tá pecando? Tá pecando? Não, mas você não adulterou? Você não quebrou a regra? Mas pensou, né? Opa, então, voltemos. O que você fez? Você não fez a vontade de Deus. Então, vê que não é cumprir a regra, porque se fosse só cumprir a regra, opa, é só não adulterar. Mas Jesus mesmo falou, ô filho, você acha que é só tu não ir lá com a mulher? Quando você olhou, pensou e desejou adulterar com ela, você já pecou. Também que o negócio do pecado é mais profundo. Era muito mais fácil que fosse só fazer. Ah, muito mais fácil. É só ficar ali. Mas não, é uma coisa que tem a ver com a nossa vida. O sonho é voluntário? O teu sonho é voluntário? Então não pode ser pecado. O pecado ele tem que ser voluntário. O sonho. Coitado, ainda apanha, né? O pecado ele tem que ser voluntário, Cláudio. Porque a gente volta para Jesus. Quando ele fala, quando você pensou em adulterar, tu vê que ele está buscando a intenção da pessoa. Não existe pecado sem intenção. Bah, até existe. Pecado sem intenção por falta de cuidado, por exemplo. Tipo, você mas quando você não tem controle... Então, quando você não tem controle sobre alguma coisa... Mas quer ver? Esse negócio do pensamento é muito interessante. Vê como as coisas são bem amplas. Então, de repente, eu sou um cara que eu começo a ter fantasias, né, com mulheres. Mas não as realizo e fico tentando tirá-las da minha cabeça. Aí eu falo, mas eu não estou pecando porque... Eu não tenho controle sobre isso. Mas aí você retrocede um pouquinho e começa a ver a minha vida. Eu sou um cara que estou o tempo todo ali na internet procurando coisa errada. Adoro um filminho mais hot. Quer dizer, talvez eu não tenha controle do pensamento final, mas eu tinha controle das minhas atitudes antes. Aquilo que a Bíblia fala, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, pensa. pensa nessas coisas. É como se a gente fosse um receptáculo. Quer dizer, se eu coloco um bocado de porcaria nesse receptáculo, qual é o nome que se dá a esse receptáculo? Lixo. Lixo. Lata de lixo. E eu não quero ser uma lata de lixo. Então, muitas vezes, o pensamento não controlado é fruto de um pecado anterior. Entendeu? Então, por isso que, assim, se a gente for ficar querendo resolver essas questões de pecado e de errado dessa forma, isso pode ser um problema. A gente vai sempre cair em situações que não dá para resolver. A gente tem que ir mais profundo. Qual é a vontade de Deus? Vocês estão aqui para fazer a vontade de Deus. O que vocês declararam com o batismo de vocês? Que vocês morreram para quem? E renasceram para? Para Deus, para Cristo. Opa, isso não tem significado nenhum? Tem todo significado. Então, nós vivemos hoje para Deus. Tudo que nós fazemos tem que considerar isso. Seja o que for. É no meu trabalho? Eu vou fazer isso considerando Deus. Na minha escola? Considerando Deus. Nas minhas relações familiares e amizades? É considerando Deus. É com a minha esposa? Na cama até? Até isso eu faço considerando Deus. Não existe na vida do cristão uma brechinha que Deus não deva estar. Em tudo Deus está. Se em alguma parte da nossa vida, menor que seja, Deus não estiver, estamos pecando sim. Deus tem que estar em tudo, gente. Não existe essa coisa de vida, ah não, isso aqui é uma parte que Deus não participa. Não existe isso pra gente. Deus participa de tudo. Tudo, tudo, tudo. Isso é bom demais. Porque quando Jesus fala aquele negócio assim, ó, se o teu olho te faz pecar, o que ele fala? Arranca. É melhor entrar com o olho no céu do que ir inteirão para o inferno. Ele está fazendo uma figura de linguagem, porque não é porque você arranca o olho que você vai para o céu ou para o inferno. Mas ele está dizendo o seguinte, você tem que estar para Deus inteiro. E você não pode ter nada na tua vida que não considere Deus. Então, se o teu olho não considera Deus, é melhor arrancar ele. Tá? É melhor arrancar ele para você não se perder. Se você não tem controle sobre isso. Com base nisso, já teve até cristãos piedosos, zelosos ao extremo que caparam fora a coisinha. Fala, eu não vou ter mais problema quanto a isso. Já que eu não consigo me controlar, eu não é a melhor solução, né? Mas já teve cristãos que fizeram isso, querendo ser zeloso, se tornaram eunucos para fazer a vontade de Deus. Então a gente falou o seguinte, ó. Segue o raciocínio, vê como tudo se completa. Pecado é errar o alvo, e o alvo é a vontade de Deus. Olha como vocês vão entender o que é pecado, hein? Qual é a maior vontade de Deus? Qual é a maior vontade? Deus tem uma vontade suprema. Uma vontade dele, um desejo dele que está acima de todos os outros. Qual é? É aquilo que está em 1 Timóteo 2,4, deixa que eu vou ler. Deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se estiver marcando, 1 Timóteo 2,4. A maior vontade de Deus é que os homens se salvem. Entenderam isso? A maior vontade de Deus é que os homens todos se salvem. Bom, voltemos. Olha o raciocínio. Pecar é errar o alvo. Pecar é errar a vontade de Deus. A maior vontade de Deus é que os homens se salvem. Então, qual é o primeiro pecado e o maior pecado? É não seguir o caminho da salvação. Se a maior vontade de Deus é que você se salve, e se pecado é não fazer a vontade de Deus, o primeiro pecado é errar essa vontade, ou não seguir o caminho da salvação. Como que a gente faz isso? Como que a gente não segue o caminho da salvação? Rejeitando ou não aceitando quem? Cristo. Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo. Pega aí esse raciocínio. O nosso maior pecado é não aceitar o sacrifício de Jesus. Esse é o maior pecado. Isso a Bíblia chama de blasfêmia do Espírito Santo. Se você não aceita o caminho de Jesus, você está cometendo o maior pecado, e aquilo que eu chamo de pecado fundamental. Porque se você tem esse pecado, meu, acabou. Todo o resto vai atrás disso. Quando Paulo fala assim, todos pecaram, ele já estava considerando isso. Todos pecaram e distantes, afastados estão da glória de Deus. Ou seja, em outras palavras, todos pecaram e estão caminhando para o inferno. Ele está considerando isso. Aquelas pessoas que, não aceitando Cristo, estão cometendo o pecado fundamental. Se eu tenho esse pecado fundamental, ó, vou te falar uma coisa, não adianta mais nada. Posso ser bonzinho, posso tirar minha roupa e dar para os pobres, posso fazer tudo isso. Nada disso vai me conduzir para a salvação. Nada. Nada. Por quê? Porque eu já tenho o primeiro pecado. Eu já tenho o primeiro pecado que é fundamental. O que é fundamental? Aquilo que é o fundamento. É o pecado básico. Negar a Cristo. Se eu nego a Cristo, todo o resto... Então, meu, não adianta vir com um papo, por exemplo, vem um espírita falando para mim, mas eu faço muita bondade, eu ajudo as pessoas, legal, muito bom, parabéns. Mas você não vai ser salvo por causa disso. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós não temos esse poder. Porque eu já cometi o pecado original, o primeiro, o pecado fundamental, que é não aceitar Cristo. Então, gente, ó. Vê que a gente saiu daquele entendimento de pecado rasteiro, né? Olha, não fazer isso, não fazer aquilo. Nós estamos falando de coisas já mais elevadas. Primeiro pecado é não aceitar Cristo. Vocês já, graças a Deus, ultrapassaram esse pecado. Ah, então há uma esperança pra gente, porque a gente, pelo menos no pecado fundamental, nós não estamos. A partir daí, agora na vida de vocês, busquem uma coisa só: fazer a vontade de Deus. Busquem fazer a vontade de Deus sempre. Considerem Deus sempre, em tudo que vocês fizerem, todas as coisas, nada fique fora dos olhos de Deus. Vocês acham que dá para fazer isso? Dá. Vocês vão pecar ainda? Sim ou não? Sim. Infelizmente. Primeira João 1:8, é um pouquinho mais para frente, né? A gente estava em Romanos, estava em 1 Timóteo, é quase no final da Bíblia, está 1 João. É qualquer? 1 João. João. Quase lá no final da Bíblia, nas últimas cartas. 1 João 1:8. Olha o que o apóstolo fala. De trás para frente tem Apocalipse, é um pouquinho Judas, depois já tem as três cartas de João. São três cartas pequenininhas. Então é a primeira, João 1:8. Olha o que ele fala. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então a gente peca. Aí você vai me perguntar, Fábio, tá, o pecado fundamental é aquele de não aceitar Cristo. E os pecados cotidianos, né? A mentira, a fraude, a violência, aqueles pecados que nós conhecemos, eles são frutos do primeiro pecado fundamental. Então quando nós falamos que não tem pecadinho nem pecadão, a gente costuma falar isso, é mais ou menos nesse sentido. Você já tem o pecado fundamental. Todos os outros pecados são frutos disso aí. Tá? Agora, vocês não têm o pecado fundamental, porque vocês aceitaram Cristo. Mas, Deus, quando nós aceitamos Cristo, a nossa natureza humana continua aqui. Ela não foi apagada. Nós não recebemos, quando aceitamos Jesus na nossa vida, um corpo novo, uma natureza nova, agora nós somos um Deus. Não, é isso. Nós continuamos com a natureza aqui. E essa natureza humana agora está em disputa, em conflito com a nossa natureza espiritual. E foi essa que nós recebemos. Então, assim, o que acontece hoje com a gente é uma batalha entre a carne e o espírito. Paulo fala disso o tempo todo, essa batalha entre a carne e o espírito, carne e o espírito, carne e o espírito. Antes, quando nós estávamos no pecado fundamental, que é não aceitar Cristo, não havia essa batalha. O que havia era a carne só e pronto. Hoje não, hoje a carne e o espírito lutam. Então assim, se você aceitou Cristo na tua vida, agora a tua vida anda para fazer a vontade de Deus. Porque se você não fizer a vontade de Deus, você está pecando. Então, quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós deixarmos Deus agir na nossa vida, o Espírito Santo atuar na nossa vida, menos nós vamos pecar. Vamos pecar? Vamos. Porque ainda há essa natureza carnal ali perturbando a gente. Um dia, graças a Deus, a gente vai se libertar disso. Mas ainda há. Então, ela vai ficar ali perturbando, mas hoje nós temos o Espírito Santo. Então o que nós precisamos fazer? Deixar o Espírito Santo agir, atuar, se manifestar na nossa vida. E aí o pecado vai diminuir. Mas, se nós pecarmos, o versículo seguinte nos dá a solução. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, hoje nós temos essa graça maravilhosa. Nós temos o quê? O perdão de Deus disponível. Então, amiguinho, pecou. Corra para Cristo e fala, Senhor, me perdoa. Eu errei e não quero errar. Vocês têm sobre a vida de vocês, hoje, a graça de Deus e a misericórdia o tempo todo. A única coisa que é preciso é que esse arrependimento seja sincero e esse pedido de perdão seja sincero. Mas como que a gente vai fazer isso? Simples, gente. Nós temos que, na nossa vida, tudo o que nós fizermos, considerar o quê? Os olhos oniscientes de Deus. Não dá para esconder nada de Deus. Entende isso? Não dá para esconder nada de Deus. Então, tudo que nós fizermos, todas as palavras, todos os nossos atos, todos até os nossos pensamentos, nós temos que pensar o seguinte: Deus sabe o que eu estou fazendo. E Ele vai me cobrar. Ele vai me cobrar. Ele vai chegar e falar, ô, e aí? Então, tudo que a gente faz, não adianta a gente fazer para agradar o outro, não adianta a gente fazer para chamar a atenção do pastor, para chamar a atenção do amiguinho da igreja, não adianta a gente fazer nada para que as pessoas vejam que nós somos santos e maravilhosos, não adianta nada. Porque a gente pode estar caindo no orgulho espiritual besta e Deus, que tem o olhar onisciente, que tudo vê, vai estar reprovando a gente. A Bíblia fala de homens que passaram a vida expulsando demônios, curando, invocando o nome de Deus, e vão chegar na frente de Cristo, e sabe o que ele vai falar para eles? Aparta de mim, eu nunca conheci vocês. Quem provavelmente são essas pessoas? São esses homens que vivem um orgulho espiritual, se orgulhando de coisas que não pertenciam a eles, achavam que estavam fazendo as coisas por Deus e estavam fazendo por eles mesmos. Então a gente não pode cair nesse erro. Tudo que a gente fizer tem que contar com os olhos de Deus sobre nós. Eu vou fazer um trabalho na igreja? O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso para as pessoas me elogiarem ou para Deus me aprovar? Tudo. Você vai estar lá, vai pregar para uma pessoa, vai levar o evangelho para essa pessoa. Você vai levar esse evangelho para ela ver que você é superior ou porque você quer que essa pessoa se salve e assim você está fazendo a vontade de Deus? Então, vê bem. São as nossas intenções. Se vocês perceberem, as coisas que a Bíblia fala que são pecados, aquelas que tem coisas na Bíblia que fala, isso é pecado. Todas elas, a gente já sabia que era pecado antes da Bíblia falar. Ah, não matarás, você não sabia que era pecado antes que a Bíblia falava. Se a Bíblia não falasse não matarás, eu podia sair matando. Mas a gente já sabia que era pecado, entendeu? Ah, não adulterarás, todo mundo sabe que sair com a mulher do vizinho é pecado, pô. Que não está certo, sabe? Então a Bíblia já trazia coisas que na verdade já estão... Parece que Deus já colocou dentro de nós essa noção natural. Então se fosse só por isso, ah, todo mundo podia se salvar. Porque quem você conhece que mata? Conhece algum assassino? Conhece algum adúltero? É um pouco mais fácil conhecer adúltero do que assassino, mas também nem todo mundo é adúltero. Entendeu? Então, quer dizer, você conhece pessoas que fazem imagens de escultura? Também não é todo lugar que tem isso, tem. Então, vê que, assim, muita gente ia se salvar só por isso. Quer dizer, a pessoa não faz imagem de escultura, a pessoa não adultera, a pessoa não calunia, não mata. Ah, então você é salvo. Não, mas a Bíblia fala que nós já cometemos o pecado fundamental. Nós já temos o defeito de fabricação que nos conduz ao pecado e que nos leva para o mal. E nós precisamos de Cristo. Então, assim, entenda que a tua vida não é para ficar caçando pecados. Você já sabe o que é bom e o que é ruim. A questão é, tudo o que você fizer, busque saber. É isso que Deus quer. Ou na Bíblia, se a Bíblia não for tão clara assim para te responder uma questão mais específica, joelho no chão. E não adianta se enganar. Senhor, é da tua vontade que eu namore, né, a menininha orando, né? Senhor, eu sou apaixonada por aquele garoto. Eu sei que ele gosta de... Eu sei que ele gosta de puxar um fumo. Presta atenção, veja lá. Para não fazer isso. Ó. Sou apaixonado por aquele garoto. Eu sei que ele gosta de puxar um fuminho. Eu sei que ele gosta de beber. Eu sei que ele é meio arteiro, mas eu amo. Senhor, é da tua vontade que eu namore com ele? Ô, filho, tá esperando resposta? Quer que Deus escreva na parede? Quer que Deus desenhe? Entendeu? Mas tem gente que é assim, né? Exatamente. Por quê? Porque tá naquela lance de ficar testando. Isso é certo, isso é errado? E aí, como, por exemplo, na Bíblia não está escrito exatamente que isso não é certo, ah, então vai ficar buscando em Deus. Então, esperando que a pessoa se converta, né? Não, mas aí, se é para se converter, então converta. Converse com ela e converta. Eu já conheci pessoas que começaram a namorar com pessoas não cristãs que se converteram. Mas assim, você começar um relacionamento com um maconheiro, um bandido, ô, calma aí, filho. Tu acha que não, a pessoa não... Não, pode. Não, mas pode. E se não for? Só Jesus. Qual é a chance de ser? Então, muito cuidado. Vê assim, se a gente ficar olhando pecado como, ó, pecado é fazer aquilo que a Bíblia diz que é errado. Tá, a Bíblia não diz se namorar um maconheiro é verdade, é certo ou errado. Ah, então eu vou porque não é pecado. Opa, mas a gente tem que voltar no entendimento. Pecado é errar o alvo de Deus. É não fazer a vontade de Deus de maneira geral. Então, assim, a gente não pode diminuir. Mas de repente começa a namorar uma pessoa dessa daí, aí começa a trazer a pessoa pra ti, entendeu? Pra vocês que começa a... Acontece, mas tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Em geral, não é? Eu conheci muitas meninas que se envolveram com esses malandros aí. Camisa, mas... Assim, o que eu quero dizer é a pessoa usar isso para justificar a sua vontade e não buscou a vontade de Deus. Eu não vou saber na vida de cada um o que é certo. Entendeu? Se a Aninha, mais pra frente, quando o pai dela permitia ela namorar, ela foi namorar um cara meio estranho, eu não sou ninguém para chegar e falar, ó, esse cara aí você não pode namorar porque tá errado, é pecado. Opa! Mas ela sabe. E se ela seguir esse caminho... ela vai dar conta com Deus e ela vai estar sabendo que está pecando. Entende? Por isso que não dá para eu ficar sinbusters, né? Caçadores de pecado. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Eu tenho que cuidar do meu, que já é um trabalhão. Se eu for ficar ainda cuidando do pecado dos outros, não vai sobrar tempo para mais nada. O meu já ocupa meu tempo, meu dia inteiro. Então, assim, vocês têm que botar na cabeça que vocês hoje vivem não mais como antes. Antes vocês viviam para saciar os desejos e os sonhos, as vontades de vocês e daqueles que estão mais próximos. Hoje nosso foco mudou. Nós vivemos para fazer a vontade de Deus. E pode ter certeza que a vontade de Deus é a melhor para todos nós. Tá? Ninguém vai ficar triste, chateado e vazio porque fez a vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus preenche a gente de maneira maravilhosa. Mas os olhos de Deus estão o tempo todo. O tempo todo sobre a vida da gente. Eu acho que é isso, gente. Bom, eu pus só uma conclusão. Esse entendimento de pecado, ele faz o quê? Ele evita muita coisa. Evita que a gente fique julgando os outros. Eu não suporto crente que fica... falando que o outro está errado. Não, você está errado. Ah, filho, cuida do teu pecado. Tá? Por quê? Porque o pecado muitas vezes não está no exterior, está no interior. A pessoa às vezes está aqui pregando, cantando e está pecando lá dentro, porque às vezes ela está fazendo isso só por vaidade. Então não adianta julgar. A gente vai sempre se dar mal. Se a gente for, Jesus fala, ó, cuidado. Quando você vê o cisco no olho do outro, cuidado com a trave que tem no teu. Porque é fácil ver pecado no outro. Agora, e o teu? Cuida do teu, já dá muito trabalho. Esse entendimento de pecado evita que nos sintamos acima de qualquer suspeita. Por quê? Porque a gente sempre vai ter essa luta entre a carne e o espírito. Então não dá para ninguém se garantir. Esse pecado eu não caio. Vacila para ver se você não cai. Saiba que há uma luta constante. E ajuda também a que não nos sintamos... já derrotados. Porque a gente entendendo isso de pecado, a gente sabe que há o perdão de Deus disponível todo o tempo. Pecou? Senhor, me perdoa. Me ajuda a não pecar mais. Porque agora a tua vida é fazer a vontade de Deus. Fica mais fácil agora se ele explicar para Monique. Monique, quando você ouvir essa gravação, pense. Primeiro peça, converse com o seu pai. Mas antes até de você conversar com o seu pai, converse com Deus. Você hoje vive para fazer a vontade de Deus. Pergunte. Pense, medite e pergunte para Deus se é a vontade dele que você faça isso. Certo, gente? Acho que por hoje, aula ordinária.